gosto bastante da aula. Obrigada. Agora é minha deixa. Olá. Olá! Meu nome é Júlio, Júlio Pompeu. É estranho mesmo, mas cada um carrega a sua cruz. Nosso tema é ética. Ética. O título Ética para Conviver Bem, porque eu tenho muito pouca criatividade, então retirei o tema de um capítulo, de um texto muito especial, nós vamos tratar dele no último encontro, inclusive, de um autor contemporâneo. Porque a ideia é nós discutirmos ética, não propriamente a partir de pensadores antigos, o que é o mais comum na filosofia, mas a partir de pensadores contemporâneos. Qual é a diferença? É que pensadores contemporâneos pensam problemas contemporâneos. Os antigos, por exemplo, não tinham lá muito problema com o meio ambiente. Construir usina nuclear não era bem um problema da Grécia Antiga. E, no entanto, hoje parece ser um tema bastante relevante na nossa pauta pública de discussão de problemas morais, não é não? Mas, apesar do curso ser centrado em discursos contemporâneos, eu não sei se vocês já perceberam, mas filósofo é basicamente alguém que fala de outros filósofos. Chega a ser uma forma de conceituar, sabe? Se alguém fala de você, parabéns. Se algum filósofo fala de você, parabéns, você virou filósofo. De preferência, o filósofo de quem se fala tem que ser grego. Tem que haver uma citação mínima de gregos. É exigência do sindicato. Tem sempre gente infiltrada na sala de aula para ver se você está citando devidamente os gregos. Olha, nossa discussão sobre ética, ela parte, claro, de gregos, para satisfazer os infiltrados, não é? Para evitar uma punição mais severa. Os autores contemporâneos usam termos, formas, modelos para pautar a discussão sobre ética a partir de ideias-chave, ideias centrais de autores antigos. São essas ideias centrais desses autores, praticamente todos gregos, os que não são, repetem os gregos, não é? Mas enfim, que servem aqui de pauta. Então, tem esse primeiro encontro como uma espécie de beabá sobre ética, tá ok? O básico sobre ética. Maravilha! Maravilha. Ora, quando se fala em ética, a primeira coisa que as pessoas pensam é em comportamentos legais. Pessoas, gente boa. Pessoas que não desafiam a lei, por exemplo. Mas talvez a questão sobre ética seja muito mais sutil, às vezes. Que possa comportar até mesmo a ideia de um critério para a medição do comportamento que ignore a existência de leis, por exemplo. Por outro lado, quando você que tem uma certa convicção, porque ética é o tipo de coisa que as pessoas não sabem necessariamente conceituar, mas é muito fácil você encontrar alguém que não sabe conceituar ética dizendo: você é antiético! Você é antiético, careta, antiético, não pode! É engraçado, parece haver um paradoxo. Por um lado, é tão difícil você dizer o que é ético, o que é certo, o que é errado. Volta e meia você vê dilemas em jornal com pessoas sendo entrevistadas na tentativa de solucionar o dilema e as entrevistas também não solucionam e lá fica você, a impressão que se tem que muitas vezes discutir ética é basicamente discutir problemas para os quais nós não temos a menor ideia de como solucionar e quando acaba a discussão nós continuamos também sem saber como resolver esse tipo de coisa. Para filósofo é ótimo, porque filósofo também é alguém que gera perguntas. Não vem me falar de resposta aqui que me ofende, o negócio é gerar pergunta. Não é? Caso saber, inclusive, é um lugar em que você entra cheio de dúvidas e sai daqui com mais ainda. A ideia basicamente é essa. Olha, muitos dizem, ética é basicamente aquilo que as pessoas acham certo, portanto. Na falta de um critério para definir, na falta de um conceito que eu possa dar de presente às pessoas, conceito esse que, uma vez conhecido, me permita julgar com precisão, caso a caso, evento a evento, o que é ético e o que não é, ficamos por conta do que as pessoas gostam. A revista Veja, um tempo atrás, publica uma matéria sobre ética. Quando a Veja não tem muito assunto, sabe? Quando a pauta está fria, é isso que se diz no jargão jornalístico. Quando não tem nenhum assunto interessante, não tem uma bandalheira qualquer, não tem um caixa 2 qualquer, o que é raro, inclusive, né? Mas quando não tem, faz sua matéria sobre ética, porque é assunto garantido, sabe? Dá figurinha legal, dá para tirar umas fotos, contar um outro caso escabroso, enfim. Ah, é? Então a Veja, isso tem mais ou menos uns 2 anos, ela lista algumas regrinhas que pautariam o comportamento. Então ela diz, a delação, dedurar alguém, é ético ou não? E vinha a situação. Você, vamos supor, por hipótese, você trabalha numa grande empresa. É uma hipótese, tá bom? Vamos supor que tem alguém do seu lado que, insatisfeito com o salário nababesco que recebe, ele começa a complementar o salário subtraindo material de escritório da empresa. É um clips aqui, uma caneta Bic ali. Caneta Bic nem conta, porque caneta Bic você sabe que não tem dono, né? Pegou. Eu mesmo não compro caneta Bic tem uns 4 anos já. E aí vem alguém e diz, nós estamos aqui numa campanha. Sabe como é que é esse negócio de crise, né? Então nós estamos aqui numa campanha para economizar. E economia não se faz só nas grandes coisas, fazemos também nas pequenas coisas. Vocês devem ter notado que o papel higiênico mudou de qualidade. E nós também estamos economizando muito em material do escritório. Portanto, gostaria que os senhores denunciassem aquelas pessoas que subtraem material do escritório. E lá fica você. O Davi é deduro ou não deduro? Conto ou não conto? Será que é certo contar e ajudar a empresa a economizar material de escritório e assim sobrará recursos para eventualmente ter um aumento? São hipóteses que tem muito negócio. Ou ao contrário, deixa como está. A Veja te deu a resposta. A Veja disse, não dedure! Porque as pessoas acham que o dedo duro é feio, bobo e cara de mamão. Que as pessoas que entregam os colegas, elas não merecem o nosso aplauso, não merecem nosso respeito. Conclusão da Veja. Ética é aquilo que as pessoas acham que é certo. Faça uma pesquisa, por exemplo, sobre se as pessoas gostam de pagar imposto. Aguarde aí a resposta. Já pensou se as políticas públicas dependessem do que de fato as pessoas dizem gostar ou não gostar? Meu amigo, se você que está pensando em casar, fizesse uma pesquisa com pessoas casadas sobre casamento. Você já deve ter entendido onde esse papo pode chegar, né? Quer dizer, entre o que as pessoas em massa querem fazer. Pior, entre o que em massa as pessoas fazem. Sim, porque há uma diferença. Há uma diferença muito grande entre o que as pessoas dizem que fazem e aquilo que as pessoas realmente fazem. Não é não? Eu lembro do CQC. Programa da pandemia. Não tem patrocínio. Se alguém for da Band aí, a gente combina e eu boto um boné na próxima. Foram fazer um teste de honestidade em Brasília. Rapaz, logo aonde? Né? Um dos repórteres barra humoristas, ele se travestiu de ceguinho. E lá ia ele, vem galinha, ceguinho. Chegou numa moça vendendo fruta, legume, etc. Seria uma feirante se fosse uma feira, que ela estava sozinha. Né? Quanto é que custa esse caqui? A bandejinha de caqui custa R$5. Olha, eu só tenho a nota de 50, você tem troco? Aí ela disse, eu tenho. Claro, pode. Ele só tem uma nota de 10, só tem troco? Tem. E ao invés de puxar a nota de 10, ele puxa uma de 50. Entrega para ela. Ela pega a nota, você vai reconhecer, sabe? O corpo fala, às vezes fala, né? Ela pega a nota, olha para o ceguinho, olha para a nota, olha para o ceguinho, olha para um lado. É engraçado que nessa hora as pessoas estão inclinadas para trás, já reparou? Parece que tem uma parede do seu lado e as pessoas dão sempre uma. Aí ela começa a repetir, sabe? Ela começa a descrever o que está fazendo com o ceguinho, coisa que ela não tinha feito até então. Olha, aqui está o caqui, aqui está o seu troco, você me deu R$10. Eu vou lhe dar duas notas de dois e uma de um real. Toma. Guarda direitinho, não vai perder. Enfia um bolo de, sabe, de dinheiro assim, trocadinho, sabe, daquele tipo de quem assaltou a igreja e tal, no bolso e puxa um outro. Põe a nota de 50, onde havia moedas, notas mais graúdas, e enfia no bolso. Tempos depois, volta lá o repórter. Dessa vez descaracterizado de ceguinho e caracterizado de CQC, que é basicamente a mesma roupa, só que com óculos agora que não é redondinho, né? E com uma câmera deste tamanho do lado e um microfone na mão, substituindo a bengala. E chega, oi, estão fazendo aqui uma, né, uma matéria sobre honestidade? Brasileiro honesto? Safado, tudo safado. Brasileiro não dá pra confiar e tal. Mas a senhora é brasileira? Não, eu sou, mas eu estou aqui trabalhando, honesta. Ou seja, trabalhador é sinônimo de honesto. Né? Agora, esses políticos daqui, política, será que político rouba uma coisa e tal? Eu falo assim, vem cá, se desse aqui um ceguinho, comprasse alguma coisa e desse uma nota, você daria o troco pra ele? Ela, claro! Claro que daria! Claro que daria. Perceba que ela sabe, né, aquilo que se espera que seja dito, aquilo que se espera que seja ético, mas de saber e se comportar de acordo com a regra que conhece, há um abismo enorme. Há uma diferença enorme. Porque as pessoas dizem ética, a Veja pelo menos diz isso, ética é aquilo que as pessoas acham certo. Aqueles que agem de forma antiética é porque não sabem o que as pessoas acham certo ou errado. E convenhamos, eu não saio por aí perguntando para todo mundo antes de agir. Vem cá, o que você acha? Vou fazer uma enquete aqui, sabe? Eu estou querendo chifrar minha esposa e eu não sei, enfim, né? Se rola ou se não rola. Então, por gentileza, eu gostaria de saber a opinião de todos. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Então, que uma das principais causas do comportamento antiético seria uma má avaliação de juízos alheios. Uma má avaliação de juízos morais alheios. E, portanto, a grande solução é a educação. Educação é legal porque dá um dinheirinho para mim de vez em quando. Aí bota, vai o Júlio, né? Há um certo ambiente profissional em que as pessoas se comportam mal. E olha que quando eu falo ambientes profissionais, você imagina coisas assim, barra pesada. Né? Eu já dei uma palestra semelhante num presídio, para vocês falarem daqui. Né? Basta chegar para as pessoas e dizer: o certo é isso, o errado é aquilo. E que depois de ter aula comigo, as pessoas saem já semi-candidatas à santidade. Se tiver alguém do Vaticano aí para registrar, para pegar a pauta, não é? Já pode ir ganhando tempo. Não é? Eu dei uma palestra uma vez, né? Eu dou aula em curso de Direito, sabe? E é um auditório muito singular, assim. E tinha uma pessoa no auditório que eu conhecia. É porque, por um acaso, eu tinha comprado um carro dele. Ele era dono de uma revendedora de carro. Puta, é o cara que vendeu a Ranger. E beleza, assistiu a palestra, né? E quando acaba, duas semanas depois, eu pego o jornal e vejo: estudante de direito é assassinado. Eu fiquei preocupado, pensando: bom, pode ser um estudante meu, né? Foi perto da universidade. E sabe como isso pode impactar a gente, né? Quer dizer, é uma prova menos para corrigir. Eu fiquei sabendo se eu ia poder, né? E quando eu pego o jornal, não tinha o nome de estudante, era outro lugar, não dava aula, já fiquei assim, né? Não vai mudar em nada a minha rotina de correção de prova mesmo. Então, mas no dia seguinte sai a foto do assassino. Era o cara que tinha me vendido a Ranger. Era o cara que estava na palestra. Ele cometeu um homicídio duas semanas depois da minha palestra. Se fosse eficaz, você teria dito contar para o cara o que é certo e o que é errado, e ele sai daí se comportando bem, sabe, aquele homicídio não teria ocorrido. Eu pensei até em levar a Ranger no mecânico, porque eu pensei, tem que cambiar, né? Imagina, ele me vendeu antes da aula, deve ser pior ainda a situação. Então, essas são crenças. É um discurso popular sobre ética. E não pensem os senhores que entre os gregos era diferente. Para início de conversa, nós temos um probleminha com duas expressões que viraram sinônimos: ética e moral. Ética e moral. É estranho, porque livros dirão Moral. Moral. Corresponde aos costumes. Ética não. Ética seria algo que vai além dos costumes. Claro, porque se essas regras de comportamento ficarem restritas àquilo que as pessoas acham certo e errado, não é? Ficaria difícil você falar na possibilidade de impor regras de comportamento, de poder apontar de forma impositiva uma ética para uma população inteira, já que a população seria aquela que diria o que é certo e o que é errado. As duas palavras são de origens linguísticas diferentes. Ética vem do grego, ethos, e literalmente quer dizer forma de ser. Forma de ser. Quem você é? Quem você é? Sabe esse papo de que você diz para os outros que no fundo, no fundo, você é de um jeito qualquer? Não, mas no fundo, eu sou muito legal. No fundo, no fundo, eu sou... Realmente você faz isso quando te acusam de ser pilantra, né? Mas no fundo, eu sou muito gente boa. Esse seu no fundo, diria um grego, é o seu ethos. É quem você é. Pressupõe, portanto, a visão de homem que você possua dentro de você mesmo uma espécie de essência imutável. Essência essa que pautaria todos os seus comportamentos. Sinal de que eles começam a discutir essa história de ética, de certo e de errado, a partir de uma interioridade humana, a partir, portanto, de uma espécie de natureza humana. Moral vem de mores, do latim, que é costume. É costume. É porque os romanos tinham um sistema judiciário bastante sofisticado. E dizem os historiadores, burocrático também, para você ver que nós não inventamos essa história de um judiciário burocrático. É, e eles tinham dois critérios para julgamento. Eu posso julgar, sim, de acordo com a lei, com a lex. A ideia de que existe um critério para decidir sobre o certo e o errado que antecede a realização do comportamento. Mas eu posso julgar também de acordo com outro padrão, um padrão cultural. Por que isso? Porque os romanos tinham dois modelos de julgamento. Porque os romanos julgavam cidadãos romanos e julgavam também pessoas de territórios ocupados. E na ocupação romana de territórios, eles não impunham necessariamente a sua própria cultura, o que reduzia bastante a resistência de povos conquistados. Uma coisa é dizer, meu amigo, tu não mexe com grana e exército é por minha conta. Outra é tentar impor goela abaixo do sujeito também, agora você vai rezar para os meus deuses, vai falar a minha língua, e olha que latim tem um lance de desinência, que é um horror, é um saco, entendeu? É muito pior. Então eles diziam, reze para os seus deuses, faça suas festinhas, celebre seus feriados, pode até ter seus reis. Agora, grana, justiça e exército, administro eu. O resto é por sua conta. Para administrar justiça para povos de cultura diferente, use a cultura deles, use os mores. Os mores. É uma regra, é um critério também para se definir certo e errado. Mas talvez as duas perspectivas para falar de ética não sejam lá das melhores. Como historicamente as duas expressões ficaram nos manuais de filosofia? Moral. Moral. Isso você encontrará em manual de filosofia de segundo grau. Moral. Diz respeito às deliberações sobre a própria conduta. Eu, pensando em mim mesmo, faço ou não faço? Eis uma deliberação moral. Moral. Moralismo. Não estou deliberando sobre mim mesmo, mas sobre outro. Fulana, do Big Brother, é uma mala falsa, falsa. Votou no amigo do convencionário, segundo a mulher lá. Do convencionário, que eu vi, falsa, moralismo. É você, sabe, deliberando sobre comportamento alheio, emitindo juízos sobre o comportamento alheio. E ética? Nem eu, nem o outro. Qualquer um. Qualquer um. Ética. Na ética há uma espécie de pretensão de universalidade, de validade de critérios de comportamento. De critérios para definir o que é certo e o que é errado. O que é certo e o que é errado. Olha, vamos dar um passo atrás de novo. Moral, moral. Então, para que haja de fato um comportamento moral, há alguns requisitos essenciais. O primeiro deles é liberdade. Sem liberdade, não há comportamento moral possível. Você está me olhando aí? Como não? Como não? Porque a gente associa moral, assim como ética, a um catatal de regra, a um catatal de lei. Lei escrita, lei feita pelo chefe, lei feita pela sociedade, lei que vem dos costumes, e agora você vem dizer o contrário, que a moral pressupõe a liberdade. Para os gregos antigos, moral pressupõe liberdade. O seu comportamento só é passível de ser avaliado, quer seja por você mesmo, quer seja por outro, se esse comportamento for praticado de forma livre. For praticado de forma livre. E aí você me olha com essa cara e diz, ainda não entendi. Agora tu vai entender, velho. Agora você vai entender. Exemplo clássico, hein? Exemplo clássico. Professor Carrasco. Já teve professor Carrasco? Professor Carrasco. Eu tinha uma professora, eu estudei em colégio semi-internato, católico. Estudei em escola militar também. A escola católica foi muito pior do que a minha. Tinha uma professora que era a imagem do amor cristão. Professor Terezinha. Nunca vi professor Terezinha sorrindo, sorri uma vez. Quando falou vagamente de Machado de Assis. Que nos levou a concluir que tinha sido amante dela em algum tempo. Ela tinha uma característica muito singular, ela não separava os dentes quando falava. Aluno! Sentiu o carinho na entonação. Aluno! Olha pra frente, aluno! Não vou falar de novo. Era o terror, tia Terezinha. Dia da prova, sabe? Chegava em casa com dor toxicólogo, porque você fica tenso, né? Caía a borracha do cara da frente. O cara enchendo o saco, pega. E a mulher dando prova. Chega uma hora, e de vez em quando acontece isso. Vigiar a prova é muito chato, cara. É muito chato. Sala quente, abafada, começa a ficar quernhaca. E aí, sabe aquela vontade de você dar uma voltinha no corredor, pelo menos para respirar puro, sabe? E aí o professor vai para a porta da sala e diz assim, eu vou sair um instantinho, daqui a pouco eu volto, hein? Ninguém cola. Quando o professor sai, a primeira reação, as pessoas ficaram olhando com a cara assim, um misto de, nossa, milagre, eu não acredito que isso aconteceu. As pessoas ficam olhando e sorrindo, tipo, é isso mesmo? A galaraca foi embora, a megera não tá aí, sabe? Aquela euforia. Foi no exato instante em que a megera sai da sala, é que a moral entra. Porque agora, meu amigo, você tem liberdade para ficar deliberando o teu colo ou no colo. O colo ou não colo? Não é? Colo ou não colo? É engraçado, porque a impressão que a gente tem, pelo menos no discurso, senso comum, no discurso dele, é o oposto. É o oposto. Campus da universidade, onde eu dou aula. Tem uma matéria no jornal. Roubo de carros aumenta dentro do campus. Campus tinha que ser lugar sagrado. E puta, estão roubando carros dentro do campus. Eu lembro que teve uma reunião para discutir isso, que chegou uma colega de departamento, e ela chegou e disse, e não é só o roubo de carros, não, estupro aqui também. Eu dou aula de tarde e eu me sinto, sabe, se você olhasse para a cara dela, você veria. Porque ela não tinha como se preocupar. Não foi estupro. Na lista de vítimas possíveis, ela foi... Eu olhava ela falando aquilo... Só pode ficar tranquilo. Não tem muito, sabe? Para dar uma satisfação, tem o prefeito do campus. Sim, porque campus tem um prefeito, tem alguém que administra, não é? Os problemas cotidianos ali da estrutura física. Ele diz, nós vamos tomar uma série de medidas. Uma série de medidas de contenção. Agora, os carros ao entrar e saírem do campus, eles serão filmados, não é? Haverá um guichê que você aperta um botão, que nem shopping center, e vai aparecer uma babilaca lá com um código de barras, e só sai se tiver o cartãozinho com código de barras. Vamos instalar câmeras para aumentar a segurança, e chamou essa série de medidas de moralização do campus. Pois, meu amigo, o que ele disse foi o contrário, ele desmoralizou o campus. Porque agora, imagine, o estuprador só tem um comportamento moral quando vê Não é? E o pior que o nome dela é Desirê. Seria desejada, né? E é bem diferente disso. Há uma deliberação moral do estuprador quando vê Desirê passar. Desirê tem um jeito estranho de andar. Ela anda assim. Quando vê Desirê com medo passar. E ele fica lá, ô! Gatinha! Esse cara tem problema, né? Gatinha, gatinha e tal. E aí ele tem uma deliberação moral, mas quando ele levanta a cabeça e vê aquela câmera e a bolinha amarela dizendo, sorria, você está sendo filmado? E ele diz, agora ferrou, não, é? Não posso fazer nada com essa mulher desejável. É aí que acaba a moral, percebeu? Moral pressupõe liberdade. Então boa parte dos discursos que nós chamamos de morais na filosofia são discursos que tentam construir a ideia de liberdade e os seus limites. O que é a liberdade? Sim, se você parar para pensar, a ideia de liberdade absoluta é uma impossibilidade. É uma impossibilidade. Os modernos definiam mais ou menos liberdade como a capacidade de você agir de acordo com sua própria vontade. Não é? Olha, eu tinha vontade de ter vindo para cá flutuando, levitando. Mas, infelizmente, a lei da gravidade que me impede, e no meu caso, ela é especialmente cruel, tendo em vista meu atual estado físico, né? Eu não fui sempre assim, já fui gatinho um dia. Essas coisas acontecem. Meu amigo, a lei da física, a natureza já limita a sua liberdade. Quando nós falamos em liberdade, nós falamos, portanto, numa ideia muito precisa de liberdade. Muito precisa. Geralmente a liberdade é um discurso formulado contra algo que nós entendemos ser aquilo que particularmente, naquele momento, nos impede de sermos de fato livres. Outras tantas normas você simplesmente engole, você aceita. Elas não te perturbam, você as obedece, ainda dizendo, que legal, eu gosto dela, eu gosto de viver assim, me sinto livre. É uma ideia de liberdade muito curiosa, que depende, portanto, de uma certa perspectiva sua sobre o que é ser livre e o que não é. Sabe o cara que casou? E vem um pessoal do futebol de quarta-feira, decepcionado, porque ele jogava futebol bem. Nunca foi meu caso isso. Mas jogava futebol bem, e o time dos solteiros, portanto, perdeu o seu melhor atacante para o seu time rival. E aí, quando chega na quarta-feira, os casados dizendo, hoje vamos à porra. Esse cara no ataque não tem para ninguém. E aí liga pro cara, futebol, vamos lá, e ele diz, eu não vou. Como não vai? Não, vou ficar aqui em casa com minha esposa. Aí a Disney logo, ih, botou o bambolê de otário, meu amigo. Meteu a coleira de dedo, ferrou. Agora a mulher já manda nele. Mulher manda nele, esse cara, coitado. Acabou a liberdade. Acabou a liberdade. Já passou pela sua cabeça a hipótese dele querer ficar em casa com a esposa e não querer jogar futebol mesmo? Ainda que para você isso corresponda, você que tem mais tempo de casado do que ele, certamente, isso corresponda para você a imagem da prisão, mas para ele não. Quando você obedece uma norma, que no fundo você quer obedecer, que você não se importa, você diz que obedecer é um ato de liberdade. Foi o que Rousseau fez. Jean-Jacques Rousseau, autor do século XVII. Ele chega e cria uma ideia de política dizendo que ser livre é obedecer à lei. É claro que ele faz todo um raciocínio para dizer que lei é aquilo que, no fundo, você quer saber. Ainda que você não saiba muito bem. Ainda que você não tenha consciência disso. Mas é aquilo que, se você pensasse bem, se você pensasse de forma racional e piedosa, necessariamente é aquilo que você faria. É aquilo que você faria. Você só não faz porque tem a mente poluída por péssimas ideias. A mente poluída por conceitos errados sobre o certo, o errado, a vida e, sobretudo, a política. Se tivesse uma boa mente, no fundo, faria isso que eu digo que é certo. Portanto, obedecer à minha lei é ser livre. Então veja que a ideia de liberdade comporta até mesmo, aparentemente, um comportamento que é o oposto da liberdade. É o oposto da liberdade. Então, liberdade é um problema. Apesar de poder ser surpreendente algumas imagens da liberdade na filosofia, o fato é que construir a ideia de liberdade é mole, é fácil, é fácil. Ela é sempre pontual, ela é sempre objetiva. Sempre se fala de liberdade contra algo específico, a quem eu atribuo a minha falta de liberdade. Ignoro uma série de outras ações que você observar. Você dirá, vocês esqueceram aí de algumas prisões, né? Portanto, é sempre circunstancial, mas ainda assim, fácil de ser construído. É algo bem resolvido. Mas não fica só na liberdade a questão do comportamento moral. Vamos lá, liberdade, beleza, mas agora que a pessoa agiu livremente, é preciso que eu tenha um critério para dizer o que é certo e o que é errado. Agora que ele agiu no uso da liberdade, a questão, usou bem da sua própria liberdade ou não? Tem besteira. Qual o critério, portanto, para dizer? Nós já descartamos vários. Já mostramos que soluções simplistas baseadas em que o comportamento moral, bom, é aquilo que todo mundo faz e tal, isso aí é descartável, isso é perigoso. Isso não resolve o nosso problema. Essa segunda parte, definir o critério de julgamento dos comportamentos morais, é aí que o bicho pega. É aí que a coisa complica. É aí que o discurso filosófico vai ser mais importante. E aí que ele fica mais sofisticado. Então nós vamos ver algumas respostas para isso. Na verdade, nós vamos ver duas respostas para isso. Essas duas respostas correspondem à espinha dorsal de duas grandes possibilidades de construção de discursos morais. Duas grandes possibilidades. Quando nós falamos, portanto, de ética, no final das contas, basta só dar essa ideia de comportamento, de deliberação consigo mesmo, um aspecto universal, chegamos na ética, pois os grandes sistemas éticos, os grandes discursos sobre a ética, eles seguem um ou outro desses modelos. Eles ficaram. Eram os únicos? Não. Mas são os mais fortes. São os mais fortes. E é neles que nós nos concentramos para essa aula básica. Primeiro deles, Platão. Platão. Olha o grego aí, está demorando. Platão. Platão, meu amigo. Platão é uma espécie de vaca sagrada da filosofia. Mas se você fosse indiano, isso faria mais sentido ainda, né? Isso, Platão. Criticar Platão já faz com que muita gente torça o nariz para você no departamento de filosofia. Mas como Platão pensava você? Como Platão pensava, portanto, o critério para dizer o que é certo e o que é errado? Eu vou citar um diálogo de Platão, sim, porque Platão escreveu a sua obra, a obra que chegou até nós, na forma de diálogos. Eram textos, portanto, que tinham a pretensão de ser populares. Nesses diálogos aparece sempre um personagem, que é Sócrates. Sócrates é outra vaca sagrada. Sócrates foi professor de Platão. E Sócrates, ele mesmo, esse ícone da filosofia, esse divisor de águas, sim, porque livros de história da filosofia dirão para você que há uma filosofia pré-socrática e outra pós-socrática. Antes dele o mundo era de um jeito, depois é de outro. Sócrates é o Jesus Cristo da filosofia, isso é aquela ideia. Pois esse cara nunca escreveu nada. Tudo bem, Jesus, eu acho que também não, né? Mas o que tem de gente que vai dizendo o que ele disse por aí, escreveu o que ele disse, não está no gibi. Com Sócrates acontece a mesma coisa. Sendo que o principal, vai lá, evangelizador socrático é Platão. Então Sócrates aparece em todos os diálogos, praticamente. Todos. E com um detalhe, ele participa dos diálogos para vencer. Porque, claro, ele é o sábio do diálogo e todos os outros personagens que participam, seja lá que diálogo for, são idiotas. São idiotas. Há uma única exceção, que é um grande mistério na obra platônica. Há um único diálogo que fala da criação do mundo, que valeria um livro de Gênesis, por exemplo. No princípio era o nada e assim, e ele vai narrando como os deuses criaram o mundo. Sócrates participa do diálogo e Sócrates não diz praticamente nada. Ele só vai concordando com o que um outro camarada vai dizendo. É a única exceção. O resto, Sócrates ganha. O resto é demente. Beleza? Olha, que diálogo é esse que é importante para nós? Diálogo chamado Meno. Portanto, o demente da vez é Meno. Meno é um homem rico. Um homem rico tem um problema. Diz assim, cara, fiquei muito rico. Mas eu fiquei rico com meu esforço, minha labuta. Cheguei aqui com meus méritos. E agora olha o meu filho, cara. Meu filho é filho de rico. Meu filho... Sabe o Playboy? Inclusive, é o Zeca da novela das oito. O Kiko sai por aí para enfiar porrada no pessoal malapa. Eu fico pensando, esse meu filho de tão pouca virtude, será dele quando eu me for? Se ele vai herdar a fortuna e do jeito que ele é, espera, ele vai torrar tudo aí em um mês e depois. Como educar moralmente o meu filho? É isso que ele quer saber. Então ele chega para Sócrates, Sócrates, só que você é um sábio, Sócrates, você é do caralho, Sócrates. Diz aí, velho, como é que eu ensino meu filho a ser um bom caráter? Só como é que é? E tu quer de mim, né? Não, você é um sábio, diz aí, ele já não, não sabe, eu não sou, não. Sócrates nunca escreveu nada, porque ele saía por aí dizendo o seguinte: olha, a única certeza que eu tenho quanto à minha sabedoria é que no fundo, eu não sei nada. Só sei que nada sei. É a frase de para-choque que ele queria. Só sei que nada sei. E só sei que nada sei, vou escrever o quê se eu não sei nada? Por isso que não escreveu. É, há outras interpretações para isso, mas o fato é que a ideia central dele é de que não confunda a filosofia, essa forma diferente de pensar, com a erudição. Com a erudição. Tem pessoas que são, como diz um amigo meu, obesos intelectuais. Privado a boca. Dá uma capacidade de falar, entre aspas, fenomenal. Você cita um livro, ele disse, já li. Pior, que conta o final. E mais ainda, disse para todo mundo que você não entendeu direito o livro. Não prestou atenção naquele capítulo, que é fundamental no livro. Não, a figura. Filme, ele também conhece, quer dizer, o erudito, ele não acumula conhecimento só em uma área. Para ganhar o título de erudito, tem que acumular em várias áreas. Então, é aquele que você começa a falar de física, ele vai falar também. Pior, um físico do lado. Tinha um amigo que é assim, o cúmulo dele, né? É quando estava um, né? Tinha um grupo de mulheres discutindo a dor do parto. Aí uma delas disse, dói assim, a fala disse, não, não é assim. Eu falei, tu já pariu? Aí não dá, né? Discutir dor, aí é o meu limite. Ele diz, não confunda a filosofia com a erudição. Não confunda. Tem gente que sabe, decorou muitas frases, muitas ideias, mas não consegue pô-las em prática. Não consegue utilizá-las para pensar situações completamente diferentes. É diferente, portanto, a erudição da inteligência. Filosofia pressupõe inteligência. Mas a erudição até atrapalha. Porque a erudição dá para você modelos prontos de pensamento do mundo. Você já chega encarando o mundo pré-pensado. E você tenta encaixar os problemas que você tem ao modelo para solucionar. Ao modelo para solucionar. Uma pesquisa engraçada feita nos Estados Unidos. Eu me aventurei agora na área de psicologia social. Então, eu estou num laboratório de psicologia social. É muito legal as pesquisas. Para. Na verdade, eu vim entrar lá para dar choque nas pessoas. Eu descobri que não pode fazer mais isso. Mas, ainda assim, é interessante. Então, uma pesquisa sobre mídia. Sabe essa ideia de que quanto mais você assiste televisão, mais violento você fica? É, porque tem gente que culpa a Globo e um programa de violência, essa novela com os valores da família degradados, como a causa da violência. O Lisola fazia isso quando era governador. A culpa é a Rede Globo, não é verdade? Faz isso direto. E a pesquisa então é sobre isso, quer dizer, de fato a televisão ela afeta a sua percepção do mundo. E é uma pesquisa que cruzava dados entre quanto tempo você assiste de televisão e depois fazia perguntas sobre violência. Qual a porcentagem, isso aí foi feito nos Estados Unidos, e as perguntas eram do tipo, qual a porcentagem de americanos que já cometeu um crime? Qual a porcentagem de americanos que está envolvido com a máquina de segurança pública? Qual a porcentagem de americanos que já foi vítima de crime? Comparava as respostas que as pessoas davam com o chutômetro ali das pessoas, né? E comparava com os dados estatísticos mesmo que você tinha. Né? E a ideia, a conclusão que chegaram, de forma muito clara, é que quanto mais tempo você vê televisão, mais você distorce a sua percepção de fato. No quesito violência, porque a maioria dos filmes são filmes violentos, e nos filmes violentos só tem três personagens. O bandido, o policial e a vítima. Não tem mais ninguém. Quanto mais tempo de televisão, mais as pessoas tendem a fazer representações que chegam perto de um terço. Um terço dos americanos são criminosos, um terço são bandidos, outro terço, claro, é o otário que toma teto, no qual eu estou incluído. É sempre assim. Mais do que isso, não passa. Chegou a hora, você imagina, não é possível que todo mundo seja policial aqui. Tem um limite aí, né? Mais ou menos, lógico, mas chega perto de um terço, quanto mais. Então, imagina. Então, cara, que pensa assim, que representa, e nós não fazemos isso só com violência, mas com tudo. Você tem uma forma de pensar. Você trabalhou numa empresa. Aí você chega naquela empresa, lá tinha uma forma de funcionar. Sabe aquelas empresas que todo mundo tenta furar o olho do outro? Sempre furar o olho, sacana e tal. Tudo que você disser vai ser usado contra você no pior momento da sua vida. Então você já entra para a empresa entrincheirado. Entrincheirado. Chega a pessoa assim e o clima da empresa é outro. Mas você interpreta de acordo com a sua experiência. Quer café por quê? Quem liga para ter café para mim? Quem tem que ver com isso? Não, não, eu pego, eu pego. Que isso, que isso? Tá nervoso porque não me toca! Sabe? Você tem que interpretar. Esse é o problema da erudição. Você já tem modelos prévios. E com o modelo prévio, meu amigo, você não se lança na busca do conhecimento. A filosofia pressupõe, portanto, o contrário da erudição. Pressupõe a ignorância. Por isso a palavra filosofia e não sabedoria. Sofrosinho. O sábio, Sófos. Claro, quando você diz já sei, aí você não quer saber mesmo. Sabe a prova do professor Carrasco, da tia Terezinha? Quando acabar a prova, é comum, né? Já você passou por isso. Fica aquele bolinho de gente na porta da sala, discutindo. O que você botou na tua? Ah, botei 4. Ah, é? Meu deu 9, raiz de 3, dividido por pi, vezes 18, fatorial. E aí ficam discutindo. Mas que seu jumento, aqui muda o sinal. É, seu cretino, e desde quando a raiz cúbica, né, de 9 a 7, por um momento. E assim vai. Aí chegou a hora que o professor cansado vai até a porta, tomar aquele arzinho, você já sabe como funciona o esquema. Quando chega lá, juntam como moscas no mel. Só a dois! Só a resposta da dois! Dá 17. E aí acaba a discussão. As pessoas, sabe, aquela discussão que eles travavam antes do professor, acaba. Porque agora eu já tenho uma fonte de certeza. Ele me disse, pois a filosofia pressupõe que não haja esse momento, que você fique buscando o conhecimento. O começo da filosofia é ignorância. Então só que saia por aí, só sei que nada sei. Aí vem o menino. Dá para ensinar meu filho a ser um cara legal? Eu não sei nem o que é a moral, a virtude, nada disso. O tema que eles discutiam era a virtude, era um conceito muito particular. A virtude entenda aqui como caráter. Como caráter. O caráter socialmente adequado. Eu posso tornar meu filho virtuoso, dá para ensinar a virtude, mas eu não sei nem o que é a virtude, quanto mais você se trata para ser ensinado. Eu só posso dizer se a virtude pode ser ensinada ou não, se antes eu souber o que é a virtude, mas eu não sei, porque eu só sei que nada sei. É um chato, é um chato. Aí o cara insiste, né? O menino, peraí, mas você só, mas você. Todo mundo diz que você é um sábio, mas estão errados, eu só sei que nada sei. Por outro lado, diz Sócrates, você, Menon, você ouviu Gorgias falando sobre a virtude outro dia, não ouviu? Ouvi. Gorgias era um sofista. Gorgias é inimigo mortal de Sócrates. Sócrates foi julgado em Atenas, condenado à morte por ingestão de cicuta, acusado de corromper a juventude, incutindo nela a crença em outros deuses, que não os deuses de Estado. Que basicamente significava o seguinte, ele chegava e dizia, você pensa por você mesmo. Você tem seus próprios deuses. Você precisa de Apolo, o deus da sabedoria, o deus da verdade, para lhe dizer o que é certo e o que é errado. E muito menos sacerdotes que digam, Apolo me disse que o certo é isso. Portanto, obedeça. A sua atitude diante do conhecimento não deve ser a passiva daquele que, com boa vontade, fica quieto, ouvindo tudo aquilo que o professor sábio diz. Deve ser a daquele que pensa junto, porque você também tem o seu próprio Deus. Você também pode pensar. Isso era corromper a juventude. Muito diferente do que Michael Jackson, por exemplo, não confundam. Não que ele não praticasse esse tipo de coisa, porque lá o lance era outro. Agora, é diferente. E quem estava lá no MP? Quem era acusador? Quem era o promotor, um dos, que chega e diz, tem que matar esse cara com cicuta? O Gorgias, cara. O Gorgias. O texto foi escrito depois. chega pro Menos e diz: Menos, você não ouviu o Gorgias falando? E o Menos: só que eu ouvi, mas pô, de orelhada, né? O cara falou e eu não sei nem se eu entendi. E ainda que eu tenha entendido, eu não sei se eu vou conseguir contar para você aqui direitinho. Né? Eu não sei se eu vou conseguir contar. Diz: não, tenta aí! Tenta aí. Aí tá bom. Então a virtude é a coragem. Ser virtuoso é ser essencialmente corajoso, porque a coragem é muito legal. Sem coragem, nada funciona. Aí o sonho não é a coragem. Por que não? Porque a coragem é um exemplo de comportamento virtuoso. Eu não quero um exemplo. Eu quero a ideia de virtude. Eu quero que você me dê um conceito, portanto, de virtude. Eu quero que você me dê uma forma de compreensão que, uma vez dominando, eu consiga dizer caso a caso o que é virtude e o que não é. Eu não quero exemplo. Tenta de novo. Aí eu gosto assim de novo e vim com outro exemplo. Ah, ser virtuoso é ser temperado, é segurar a onda dos seus próprios desejos. Ele diz: ah, errado de novo. Isso é exemplo, eu quero um conceito. Chega uma hora que o Menos diz: peraí. Toda hora eu dou um conceito, você chega e diz: está errado. Diz logo então que é virtude, vamos parar com essa injeção de saco aqui. Ele diz: mas eu não posso te dizer porque eu não sei. Das duas, uma, cara. Das duas, uma. Ou tu sabe o que é essa tal de virtude e está esse tempo todo só me sacaneando, fazendo perder tempo. Eu sou estressado, eu sou paulista. Ou então, de fato, você não tem a mais remota ideia do que é a virtude. Mas se você não tem a menor ideia do que é a virtude, como é que você pode dizer que eu estou errado quando eu digo que alguma coisa é ou não é virtude? Isso é o chamado paradoxo de Mimeno. Formulando o paradoxo, como consta dos livros. Das duas, para você discutir alguma coisa, é preciso que você já saiba que coisa é essa que você discute. Não dá para discutir sem saber absolutamente nada. Mas se você já sabe o que é a coisa que você discute, então qual o sentido de você querer dizer o que é, sabe? Já o pressuposto de você conhecer o conceito da coisa para discutir, que sentido faz da filosofia como aquela arte de descobrir o conceito das coisas? É inútil. Ou então, de fato, há um conceito a ser descoberto, sinal de que você não sabe. Mas se você não sabe o conceito que é o mais fundamental para se conhecer algo, então é impossível. Por que é impossível? Eu não entendi essa parte do impossível. Simples. Vamos discutir aqui mafagafos. Quem quer começar? Aí você que não tem a mais remota ideia do que é mafagafo, levanta a mão e diz: mafagafos são rosa com bolinha azul de burro. Errado! E você diz: então qual é a cor do mafagafo? Não sei, eu não tenho a menor ideia do que é mafagafo. Se eu não sei, como é que eu vou dizer que tu tá errado, né? Nem você pode dizer o certo e nem eu posso criticar você dizendo que você tá errado. É isso o paradoxo. Aí o Sócrates olha e diz: menino, velho, puta, essa é boa, cara. Seu paradoxo é foda. Eu queria ter feito um paradoxo assim. Mas eu tenho como sair dessa. Eu tenho como solucionar. Mas a solução esta, em que ele descreverá quem somos nós e como nós podemos conhecer o certo e o errado e como nós nos comportamos de forma certa e errada, isso nós só veremos após o nosso intervalo. Nossos comerciais, por favor. Ó, tá dando para entender, uma boa?